Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Depois de ter estado ausente no Rádio à Tarde, na Antena Web, no Agora Não, na Antena Best e na Casa Portuguesa, ou numa Casa Portuguesa, no Canal 2, estou de regresso para lhe trazer então Musicália. Ora, hoje, isto agora aqui vai ser um pouco, não direi pessoal, mas vai ser um pouco, digamos, dentro da rádio. Hoje conversava com alguns elementos da Rádio Antena Web. Sobre tops, sobre contagens, sobre um pouco daquilo que se ouve por todo o mundo. Decidi trazer-lhes um presente. Decidi trazer-lhes duas músicas que estão neste momento na frente do Top 20 do Japão. Vamos começar com a música Pera Pera Perao, dos Not Yet, e depois a música dos Hello Project, Mobeku Mazu Buzu Ni Naranai Tetsugaku. É como se chama esta música, e fazendo aqui uma pequena correção, o grupo não se chama apenas Hello Project, agora estava aqui a reparar, mas sim Hello Project Mobeku Mazu, e depois sim a música Buzu ni Naranai Tetsugaku. Ora, estas são então as duas primeiras duas músicas que vão poder ouvir. Já estive aqui a ouvi-las, naturalmente. São músicas com bastante energia, especialmente a segunda, e que, para quem gosta de se manter bem disposto, são um ótimo, digamos, vitamínico. São as duas músicas que iniciam a edição de hoje do nosso Musicália, para todos aqueles que gostam da música nipónica e que, por que não, já tenham algumas saudades daquilo que foi o Japaneta Radio. Já que eu estou a falar de coisas de cada rádio, falo também de um programa que já acabou no final do ano passado, aliás, até um pouco antes, e que nós então hoje aqui vamos... É uma espécie de homenagem, enfim, pronto, vamos à música japonesa que inicia mais uma edição do Musicália de hoje. さばかり気にしてちゃ Neste momento de alguma descontração, ainda que sempre com esta parte séria do nosso programa, vamos seguir regressando à música sérbia. Ora, eu digo regressando porque já uma vez trouxe aqui não só a música sérbia, mas também o intérprete que hoje vamos ouvir. Estou a falar de Tomas Drovković. A música que na altura ouvimos chamava-se, ou chama-se neste caso, Danka. É um tema lindíssimo. Mas não é esse que vamos ouvir hoje na voz, então, de Tomas Drovković, aliás. Vamos sim ouvir uma música que... Eu vou tentar dizer o nome, vou aqui recorrer à ajuda do meu ponto, para poder então, do meu ponto escrito, para poder dizer então o nome desta música. Samgnu Zivota, é como se chama esta música, então, que vamos ouvir na voz de Tomas Drovković. Depois vamos seguindo também com música sérbia, esta já mais conhecida, a música de Maria Serifovic, que venceu o festival Eurovisão da Canção, ano de 2007, e levou para Belgrado a primeira edição do festival Eurovisão da Canção, desde sempre, creio, mas certo estou de que, enquanto Sérvia, de certeza. Isto porque a Sérvia só conquistou sua independência, ou só conseguiu sua independência, digamos assim, no ano mesmo de 2007. Foi a primeira vez que a Sérvia participou como país independente. Foi também o ano em que venceu, ou seja, venceu no ano em que estreou. Digamos assim, não é? Porque a Sérvia já se havia estreado antes, ainda que como Sérvia e Montenegro, ou até mesmo como Jugoslávia. Quanto à música, chama-se Multiva, e estas são então as próximas duas músicas que vamos ouvir. Primeiro, como disse, de Tomas Drovković e depois de Maria Serifovic, por vir então nesta edição do Musicalia. Ali ti mi dušu uzej, prokleti želuš tvoje, pa zbog tebe nema mira, u snovima ni na javi. Kako da te muko moja, kako da te tugo moja, kako da te srce moje, zaštruća bi zaborati. Kako da te muko moja, kako da te tugo moja, kako da te srce moje, zaštruća bi zaborati. Baš kao ja, da je ime tvoje, moje je. lagati sve dok se molim, a lažem ako kažem da te ne volim. Molitva kao žar nad mojim ustama je, molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna, nebo znaš kao ja, koliko puta sam ponovila to. Baš kao ja, da je ime tvoje moja molitva. I nebo zna, baš kao ja, koliko puta sam ponovila to. Nebo zna, baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina. Depois deste momento, na companhia da música sérvia, primeiro com Tomas Dravkovic e depois com Moldiva, de Maria Serifovic, vamos partir até à Rússia para ouvir, ou neste caso, sim, acho que já é Rússia já, para ouvir então as vozes de Irina Alegrova e de Yulia Savisheva. Ora, Yulia Savisheva já é um nome aqui comum, não é? Mas a música que vou trazer hoje, se alguma vez passou por cá, terá sido uma ou duas vezes no máximo. Quanto a Irina Alegrova, também é mais ou menos conhecido, o tema fotografia já é bem conhecido, mas nunca passou por cá, de certeza, pelo menos de produção própria, o tema Lubovniza. Esta música que vamos então ouvir, de Irina Alegrova. É uma melodia diferente de fotografia, menos batida, não é? Mas é uma melodia igualmente bonita. Para ouvir também e para descontrair, uma música que certamente irá deixá-lo muito bem disposto. Dizer olá pode parecer uma coisa insignificante, mas quando temos uma música chamada olá, que neste caso em russo é privet, é uma música, aliás, é algo que nos chama no mínimo a atenção. Inteligente, Yulia Savisheva, ao cantar então esta melodia, muito bem interpretada. Vão, atenção, aqui ouvir alguns sons de telemóvel, não se assustem. Aliás, podem até prestar atenção porque, se repararem bem, até batem certo com a música. E não foi por acidente, é mesmo assim. A gravação está feita mesmo com esse propósito. Daí que o som do telemóvel bata certinho. É. Ora, então dizia eu que Lubovniza é como se chama a primeira música de Irina Alegrova. Já a segunda dá então pelo nome de Privet, ou se preferir, Olá, cantada por Yulia Savisheva. Deixo-lhe então a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Silva Júnior traz-lhe mais uma edição de Nação Roqueira. Fique bem então, tenha uma boa noite e até ao próximo musical, que neste caso será até à próxima terça. Развела любви костер посреди Москвы, что мне черни приговор, звон молвы. И скажу я, не таясь, сплетен не боясь, я любовница твоя, ты мой князь. Ни враги, ни друзья, только Бог нам судья, только Бог нам судья, только Бог. Я птица твоя, я любовница твоя, я заложница разлук и тревог. Сердце радость и беда, сердце смех и грусть. Да, я падшая звезда, ну и слякоть и туман, летом или зимой, ты сводил меня с ума, ангел мой. Ни враги, ни друзья, только Бог нам судья, только Бог нам судья, только Бог. Yeah. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. И поразила нас сразу обоих. Так поражает молния. Так поражает финский нож.